Pras novinhas aqui do baile, até com bônus, baby. Pras novinhas aqui do baile, esse é o procedimento. Pras novinhas aqui do baile, este é o procedimento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento. Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, Fidel. Baby, sou aqui a sucesso. Até como anos, direto de Cuba. Bahia Mix Produções. Boneco é sucesso. Pras novinhas aqui do baile, esse é o procedimento. Pras novinhas aqui do baile, este é o procedimento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Agacha, agacha, agacha, agachamento. Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento. Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, senta com o bumbo tremendo. Senta, ou senta, Fidel.